Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos no dia 12, aliás, 5, 12 é para a semana, estamos no dia 5 de junho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é a sua Nota 7. Hoje iniciamos com a Sunrise Orchestra e o tema Biscaya, original de James Last, da orquestra de James Last. Vamos agora ficar com mais 4 temas. Vamos bailar um bocadinho. Primeiro vamos ficar com uma musiquinha bem calma. Barry Walls, a música é de Richard Galliano. Vamos depois ficar com Aimable, La Valse des As, Pedro Alvarez com La Traviata e Mono, La Frage, Les Triolets. São as três músicas que vão... Aliás, as quatro músicas que vamos poder ouvir agora. São quatro músicas seguidas porque... Especialmente as três seguintes. São todas elas com um ritmo e com um som tão contagiante. Que eu vou deixar que o ouvinte desfrute ao máximo dessas mesmas melodias. E sem mais delongas, vamos então ficar com estes quatro temas. Já sabem então que o primeiro é mais calminho, chama-se Married to Walls e é de Richard Galliano. Thank you. Thank you. hoje não me vou alongar muito nas minhas intervenções, só quero mesmo aproveitar esta ocasião para lhe desejar a continuação de uma ótima tarde na companhia do seu Canal 2. E vamos continuar a marcha com muita energia, quer dizer, uma música para já mais calminha primeiro. Henrik Ugaard traz-nos Schwarzaugen. A música com título alemão é todavia conhecida mundialmente por Nathalie, ou... Enfim, é Nathalie, é Nathalie. Ou Nostalgie, enfim, esta música tem, vários nomes. Em francês é mais conhecida como Nostalgie, em italiano e português e em espanhol é mais conhecida como Nathalie. Neste caso ouvimos a versão alemã, neste caso não faz diferença, porque... É tocada a música dá pelo nome de Schwarzaugen, ou seja, olhos negros. Vamos ainda ficar então depois de Henrik Ugaard, vamos ficar com Batema, o tema El Choclo, e depois vamos ficar, aliás, não disse, eu disse Batema, não é Batema, mas sim Batene. Vamos depois ficar para finalizar, aliás, para finalizar ainda não, acho que vamos ficar com Batene, El Choclo, Douleur en Différence e Jane Holland. Flight on the Bumblebee. Bumblebee. São as próximas 4 músicas que vão poder ouvir, uma edição que hoje é um bocadinho mais extensa e por isso mesmo o set vai começar por volta das 13 horas e 10 minutos. Vamos à música então, estimados ouvintes, vamos ficar com primeiro Henrik Ugaard, o tema Schwarzaugen. Aliás, Schwarzaugen. Até para a semana. Thank you.